seu amor, dá abração na galera de Santa Isabel! Bora começar a minha produção do animal! O Búfalo Olímpico chegou. Nós somos o inovador Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. A evolução é uma conquista nossa. Isso para nós é uma imensurável honra. O espetáculo completo que nos dá o título como a maior e a mais querida aparelhagem de som do Brasil. Um show sem igual, com fortíssimas chifradas. Chifrada. Que nos leva a imaginar o poder destrutivo desse maravilhoso animal. Bora começar! Chicotada. Estremecem o mais frio do ser humano. Mugidos que invadem nossas entranhas, nos levando a um grau de adrenalina sem igual. Bora pra cima, Santa Isabel, que o animal tá na área! Um DJ de nome e sobrenome, Rafael Cassiano. Bora, minha produção! Luzes em show à parte, no comando do nosso irmão. Bruno Lima. Olha as luzes do animal! Telões de altíssimas definições. Comandado pelo mestre Klinger Nascimento. Olha pra cima, Klinger Nascimento! Som de altíssima qualidade, promovido pelos equipamentos importados Beima. Sasaki Show, meu sargento! Estamos preparados para o show. Vai que vai, Rafael! Vai que vai, Rafael! Vai que vai, Rafael! É senhor! Te prepara, bicho brabo, que o teu domador chegou. Vem pra cima, DJ Cowboy Rafael Cassiano. E quem é sincero pode botar o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem é de Santa Isabel vai botar o bracinho pra cima. Quem vai amanhecer muito doidão, muito chapado, bota pra cima também. Bora começar do jeito certo, do jeito que tem que ser. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Bota na pressão, Cassiano. Bota na pressão, Cassiano. Bota na pressão, DJ. Vai. Cassiano, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu louca. Deixa no machidão, deixa no machidão, machidão, machidão, machidão, machidão. Aí eu vou perguntar o seguinte, ó. Quem é sincero, quem nunca pulou a cerca, pode botar o bracinho pra cima. E joga a mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima, em cima, em cima. Assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. É agora! Direto do Estúdio Super Eu. gostosa. Vai, toma, sua gostosa. Tô possuída agora. Atenção, que eu tô. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma, sua gostosa. Tô possuída agora. Vai, toma, essa não. Batidão, e deixa no batidão, deixa no batidão, deixa. Quem é do Paysandu vai botar o bracinho pra cima que eu quero ver. A torcida do Paysandu pode botar o bracinho pra cima. E quem é do Paysandu vai cantar assim. Vamos pra cima, papai. Vocês vai. Quero. Vamos. Quem acha que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde, bota pra cima. Quero gritar campeão. Assim, ó. Vamos lutar porque por mais essa taça. Quem é do Paysandu, vai. Vamos Paysandu com garra e com raça. Quem é bicolor? Não paro de cantar. É bicolor, é bicolor. Mas eu sei que tem muito remista fiel hoje aqui, tem ou não tem? Quem nunca desiste no Clube do Remo pode botar o bracinho pra cima também. E quem é do Remo vai cantar assim, garoto. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Você. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Joga um bracinho em cima, um bracinho em cima, em cima. 3, 2, 1, agora! Hey! Oh! Hey! Oh! Meu amigo Pedro Leandro, também alô, filho! Aqui na área, um abraço do Cassiano! Rafael Cassiano. Aí o Boninho rouba a cena, carrega, Genéia, Nenê, pressão total, Igor Meirelles, o Maguinho da Freeport também tá aqui na área, para o Vigênia 15! Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Equipe onde o pai é assim, meu irmão, assim ó. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Abaixada no 12, abaixada no 12. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Segurou no batidão, segurou no batidão, segurou no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Eu queria pedir pra minha produção, ó. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Produção. Apaga a luz. Produção. Apaga a luz. No escurinho vai. Apaga a luz. No escurinho vai. Como? Apagar a luz do palco. Apaga a luz, produção. Apaga a luz, minha produção. Bota no escurinho. Bota no escurinho. Até porque quem vai assumir vai cantar assim. Vai cantar assim. Vai cantar assim. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Vai. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. No escurinho, no escurinho, no escurinho. Deixar tudo no escurinho, deixar tudo no escurinho, deixar tudo no escurinho, deixar tudo no escurinho. Deixa no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, e deixa no escurinho, e deixa no escurinho, e deixa no escurinho, e deixa no escurinho. Prepara Bruno Lima, prepara Bruno Lima, assim, no 3, no 2, no 1, assim de garoto! Isso não é legal, ai, ai, DJ. Diguinho da Al-Qaeda. Vai! GDS do Americano, obrigado pelo carinho. Mano, Jailson, vem aqui, meu chupa. Aumenta o som, Jailson. Falou. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando mal. É, meu amigo Renan tá aí com a gente. Ele é só madame. Obrigado, Renan. Valeu, meu irmão. Renan Bicolô. É. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Acima do normal, do normal, do normal. Malandro, amigo Brinde, obrigado, Elvis. Também os amigos da Forra aqui na área. Bora, BGD 15. Eu falei, pressão! Joga a mão, pressão total. Joga a mão. Meu amigo Arthur dá um bom valor, meu irmão do bastidão. Olha o Marcão da Lazina também, tá aqui com a gente. Bora, Marcão! Red Júnior, equipe sem miséria também com a gente. Augusto, o Taradão da Fronteira de Americano, tá aqui presente com a gente no animal. Bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, assim. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Mas quem tá tomando hoje pra quem tá tomando Red, vai botar pra cima assim, ó. Esse animal tem que tirar o chapéu pra ser total. A galera baixada de Americano sempre. Chifrada. Bruno da Vilma, qual é teu som, garoto? Novo Búfalo do Marajó. Eu fico triste quando eu vejo ela brigar. Tenha. Não parar até se parar. Não me culpando, me chamando. Amigo Regis Júnior, que me semisera. Um abraço pra todo mundo. Valeu, meu irmão. Equipe Pokémon! Com cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. Bora, Sasaki Show, tá só o filé, meu irmão. Lado, o que eu posso... Gabi Gabriela tá no circuito. DJ Carlinho, é putão treinado. Nunca tomou uma vodka na vida, né, Gabi? É putão... aquele Roscoff, leva aquele Roscoff. De 10 conto, lá em São. É com o Marajoara. Castigado de varinha e muito mal de lança. Bandido não cansa, bandido balança. Bandido não cansa, bandido balança. Tá piscando no passinho e joga a risca pra espiranha. Bandido não cansa. Gente, pra quem não sabe, o balde é 12 conto, né, esse Jeguinho? Então não pague mais que isso, tá ok? O balde é 12 reais, tá legal? Pra cima! Muito louco, malucão, o animal vai detonando, botando na pressão da galera, assim, Santa Isabel, quem sabe vai cantar, vai! Acabou, bobeou, dançou, você vacilou, vai colher tudo que plantou. Joga a mãozinha em cima, mais outra! Acordar, era tudo tão lindo até eu recordar. minha solidão me sufocou. Sonhos. Meu amigo mestre do DJ, cantor, locutor, Alessandro Isabelense da Ilária. Obrigado, DJ. Valeu, meu irmão. Sei que eu não posso me apaixonar. Nem tome seu DNA, é seu parceiro, até demais. Sei que o nosso nome. Meu amigo Lelê, minha pressão total. Me confunde, amor. Você nega pra você. Vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido, escuro. Bagulho doido. Tá gravando? Ei, Totó. Tá gravando? Tá. Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Me mamando, me mamando, me mamando. Então grava me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, vai! Turn down the volume. Turn down the volume. Os jovens do meio. Turn down the volume. Olha a sampleando do Jardim da Alcaida, primeiro tempo pra galera, vai, vai! É doido, Jailson, bora tirar chapéu, meu irmão. Esse búfalo tá doido, meu irmão. Búfalo. Eu, Marcelo, Kenny da Grinch, um abraço pra você. Obrigado, Kenny, tá aqui na área com a gente. Ronaldo, Vitor, Thiago do DVD. Ah, é tua? Ele rei dos friquitinhos. Os revoltados também aqui na área. Curioso, de um macaco louco, um frango de americano, garoto! DJs Wellerson e Sávio, os jovens do Mix. Os jovens do Mix. Criando tendências pra você dançar. Olha o solinho do cliente nesse medo, ele dá valor! Joga a mãozinha em cima, mãozinha. Joga a mãozinha. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma. Dieguinho da Alcaida. Rafael Cassiano. Um DJ de nome e sobrenome. Bruno Costa, Henrique Oliveira, americano. Um abraço pra todo mundo, amigo Luiz Araújo de Marituba, também tá aqui na área. Os revoltados de Santa Isabel. Sendo curtição, show, show, show. A luta lá, a luta lá, a luta lá. Do setor do Jeguinho da Alcaida. Eu quero amor. Olha o bracinho pra cima. Ei, hey! Oh, ei, hey! DJ Bruninho Super, meu amigo Bolinha, nossa veira, bandida. Desse balde pra cá. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Sem Limite aqui presente com a gente. Obrigado, Everaldo, a primeira dama, a Rose, Elisa, Núbia, Edson, Edmax, Edman, Isaías de Viseu. Obrigado, você. Edmar Soberango, obrigado pela moral. Vivi Soberango lá aí com a gente. E ele, sempre ele, Slap do Pantanal, sempre ao lado, meu irmão. Ei, Dadinho, na raia, Dadinho! Tá nem conhecendo o Dadinho, meu irmão, tá escondidinho. Gilmar, Rafael, bonde da humildade do Dalá. Bora, Marcão da Lasanha, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Não sabe é carimbó, não sabe é carimbó, não sabe é carimbó, não sabe é carimbó, não sabe é carimbó, não sabe é carimbó, não sabe é carimbó, gente do cara! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinho é meu quarto, sem você ao meu lado. Arthur da Farra. Desculpe outra vez. Tremão de ferro, um abraço pra vocês, obrigado, meu amigo Pablo, valeu! Não vá, meu grande amor. Meu amigo Manuel, mercenário da Inária com a gente! Fala, Renan! Você sofreu, te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Os envolvidos também aqui na área. Nossa história é linda. Esse animal é uma loucura, é pressão em Santa Isabel, garoto. O batedor. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. No meio do pitio, no meio do pitio, do bicho. No meio do pitio. Eita, pavá. No meio do pitio. Hoje no animal, Boria. Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Vai. Vai. Meu amigo Borchendo, cala baruta aí na área, garoto. Valeu, meu irmão. Ele tá falando do animal. Equipe hoje pá em peso hoje, meu irmão. Até dando, tem que tirar chapéu. Para a bolachinha, equipe hoje pá, valeu! Vocês estão prontas, piranha? Então, sabe qual? Então, hey! Oh! Hey! Oh! Olha só, olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui partir o que o búfalo me espera. Fui partir o que o búfalo me espera. Fui partir o que o búfalo me espera. Alô, Belly, DJ Lohan que tá gozando. Luizinho, que me sem ideia. Obrigado pelo carinho. Valeu, Luizinho. O Geraldo Jungrau também sempre com a gente. Obrigado pela retaguarda aqui no Bull. Falou, falou, falou, falou. Minha mulher começou a discussão, mas agora nem dei atenção. Peguei o meu celular. GG, pessoal. E o seu sobrinho Joel, se a comitiva do Capim. Na sequência eles deram risada e falaram: planos logo você? Edivan Superâncora. Assim, Edivan. Eu tô obrigado com a mulher. Não, chama. Ela foi, partiu o que o Bull falou. A pega fuga, vai pra te ver. Partiu o que o Bull falou, me espera. Foi, partiu o que o Bull falou, me espera. Pega fuga, mas ela não vem pro Bull, fala. E eu vou dar fuga nela. Foi, partiu o que o Bull falou, me espera. Foi, partiu o que o Bull falou, me espera. Foi, partiu. Foi, partiu que o animal me espera, em Santa Isabel. Equipe Pokémon, um abraço pra todo mundo, obrigado, minha Pokémon! Sabe quem tá aí, Jailson? Ele sempre ele, o da lasanha, minha irmã. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Meu amigo Matheus, um abraço pra você. Obrigado, Matheus, pela moral, pela recepção. Tá aqui com a gente. Valeu, meu irmão. Meu amigo Jovem Sulenial, obrigado pela vinda. Meu parceiro Denem, na pressão, Donaldo de Cachanhal. Meu amigo Lourinho, na galera GDB. Tá baixado, Denem. Tanto amor, guardado, tanto tempo. Em São Paulo. A gente se prendeu. Chupou. Sendo Max e toda a comitiva de São Luís do Capim aqui na área com a gente. Obrigado, Max, pela moral. Valeu. Almir GD15, pelo Mira Fé. Meu parceiro Careca GD, obrigado pela moral. Valeu, meu irmão. Um abraço aqui do seu brother. Rafael Cassiano. A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Chifrada. Esse animal em Santa Isabel, meu irmão. Seus olhos, ouço o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo. Chegou ao fim. Me deu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo. Uma dose, vem cá. Que foi possível por ti. Minha professora, só passando pano. Não vai mais me usar. Você não. Olha a professora, só de olho do movimento, meu irmão. As meninas, 100% aqui na... Deixa a frouxa. Amigo Virgínio, obrigado, Virgínio, aniversariando hoje com a gente. Valeu de montão, viu? Ele, toda a galera aqui na Animal. O sucesso absoluto. As parceiras, Chazinho do Chifrinho, obrigado, beijo pra vocês, meninas. Valeu, viu? Meu amigo Brinde, Elvis, amigos da Forra aqui na área. Piniquinte! Um abraço, obrigado pela moral, meu parceiro, obrigado pela vida. Valeu, meu irmão. Daqui a pouquinho, domingo, tem o nosso animal do Clube Agrônomos. Ana Júlia Safé, Búfalo do Marajó e Mega Príncipe Negro. Começando 10 da manhã. Ninguém se afrouxa. Vai ser muita onda, meu irmão. Daqui a pouquinho, o gás, vaquinha. Onde sai? Batidão, vai, vai no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. E quem vai amanhecer muito chapado, bota um bracinho pra cima! joga a mãozinha, tá de soquinho pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Só quem é sincero, quem nunca pulou a seca, faz barulho. Quem já levou um chifre, bota o bracinho pra cima que eu quero ver, meu irmão. Quem já meteu um chifre, bota o bracinho pra cima também. Bora botar o pressão, Jeguinho da Al-Qaeda. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, girando, girando. O Dieguinho vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa. Olha o Marcão da lasanha. Girando, girando, as mãos pra cima. Meu amigo Jair, se vê aqui, meu chipalo, Andréia. Comerciais Elo, sempre patrocinando o Rafael Cassiano, meu irmão. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. E deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa tudo no escurinho. Bruno, filma! Nós tô no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós tô no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós tô no escurinho, deixa tudo no escurinho. Prepara pra acender, Bruno Lima, gravações! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Eita, vaquinha. Tu te afrouxa, pai. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. Meu amigo Relíquia não tava, valeu, Relíquia! Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma sentada. De novo tá sem, DJ Cleber do Minisal. Mamãe Vera hoje tá no 12, já chegou no 12. Segurou, batidão, batidão, batidão. E o animal vai começando, aquecendo, botando pressão na galera hoje aqui em Santa Isabel, no Jurunense. E o Jurunense realmente já lotado de ponta a ponta, galera. Hoje domingo tem um animal lá no Agrônomo do Júlio Cefé. O nosso Búfalo Marajó e também o Mega Príncipe Negro, começando desta manhã. Ninguém se afrouxa, vai ser muita onda, vai ser assim. Prepara tudo, Bruno Lima! Vai, vai, vai, vai, vai! O papai. Papai. É o papai. Rafael Cassiano. É meu nome, Zala, como é que é? Augusto Danadão, obrigado pelo carinho da Inara com a gente. Fala, Paulinho, rouba a cena. Meu amigo Nenê, minha pressão total! Meu amigo Bruno, Juscelio, Via, alô, Fabiana! Joga tudo em cima! Quem vai amanhecer, joga a mão pra cima! Quem vai ficar doidão, joga a mão pra cima! Quem tá no camarote, joga a mão pra cima! Quem é do animal, joga a mão pra cima! Vai, vai! Dieguinho da Al-Qaeda! Saibo da Coab, obrigado, Jimmy! Galera GDS no circuito! Amigo do Oeste, Playboy, Safadão, nossos manos da Baixada de Santa Isabel! papai. Ai, ai, me dê papai. Me dê papai. Meu irmão, pelo amor de Deus, cria toda gostosa. Na festa do búfalo é toda charmosa. Tu tá querendo tá? Tu tá querendo tá? Agora, bebê, um animal vai te pegar. O animal vai te pegar, meu irmão. Bota o bicho pra endoidar. Deve ser Darlan. Bota o bicho pra endoidar. Cassiano e Josias. E no curral, as molecas todas viram. Com frio, macho. Você chegou agora e tá querendo mandar em mim. Da minha vida cuido eu. Deitou na minha cama e quer dormir com travesseiro. E o nosso amigo parceiro do DJ Léo Torres também já tá aqui com a gente. Obrigado, DJ, o cara que comanda a web rádio do animal das madrugadas de segunda a sexta. Ei, Léo! Tá tudo certinho, parceiro? Eu não sou obrigada a viver. E por sinal, hoje a volta da minha equipe, onde pá. É muita onda. Se continuar assim, cê vai morrer solteiro. Eu nunca tive lei, e nem horário pra sair nem pra voltar. Se lembra que eu mandei você acostumar? Tô te mandando embora, melhor sair agora. Não vem me controlar, folgado, malditora, que chamei você de namorado. Imagina se a gente tivesse casado. Deus me livre. Os mercenários aqui com a gente, obrigado pela moral de vocês, viu? Eu passando o cara aqui, né? O Bolinha da Saveiro de Americano. Imagina se a gente tivesse casado. Sabe, vai cantar pro Cassiano. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou comprar um novo amor, estou cansada de sofrer. E quem tem um balde de cerveja assim, ó, vai, vai, vai. Manda esse balde pra cá. Segurando o batidão, vou segurar, até porque ele já chegou chegando. O espetacular DJ Josias está por aqui. E por sinal, Josias, hoje é a volta da minha equipe hoje pá. Tá todo mundo mil grau do lado de esquerdo do Búfalo, viu? Alô, espetacular, como é que tá por aí, parceiro? Tá tudo firme, minha. Tudo firme! E a gente, claro, abraçando com muito carinho. Todo mundo de Santa Isabel. Estão aí lotando o Jurunense de ponta a ponta. Meu parceiro Dilon, nota mil por ali com a gente, tio. Fabinho Benizal, um abraço, viu? Alô, minha grande amiga prefeita Pedreira ali com a gente, Jessiguinha chegando agora. Obrigado pelo carinho. E ela, sempre ela, o coração aqui, mais o pensamento lá em Santarém. Nossa grande amiga Milazinha, nossa secretária, obrigado pelo carinho. Um abraço, viu? Vem que deu de pá! Para Jailson, Madrinha Andréia e o rei da lasanha de caranguejo agora. Mudou o cardápio, meu amigo. Ah, é? Obrigado, é. E o grande Renan por ali com a gente. Obrigado, meu parceiro. E meu parceiro Barão já por ali com a gente. Daqui a pouquinho, vamos identificando as equipes aí. Lourinho! Galera da Baixada, obrigado pelo carinho. Tá toda essa galera, gente boa até demais. Estão aí hoje no Jurunense, enlouquecendo, meu irmão. Vamos nessa, sacode tudo, a minha. Estremece! Búfalo do Mar. Búfalo. Assim, vai, vai, vai, vai, vai. Vem, periquita, vem, periquita, vem, vem. Alisson Darlan, amigo Aldri, Romacelo, 40 horas aqui com a gente, 48 horas do animal. Vem, Milacinho. Baby. mãozinha em cima, chifrinho, chifrinho, chifrinho, chifrinho. Essa é a parada da mistura. E o animal vai detonando o som pra galera, garoto! Batidão, vai, vai, vai, vai, vai! Vai! Bora pra cima! Na pressão, na pressão! Obrigado, Vivi, super angura aí com a gente do Ladinho do Animal. O Dadinho da Nike também, sempre, sempre fala Dadinho. Comitiva de São Domingos do Capim aqui com a gente. Obrigado, Marcês! Parceiro Renan Céu tá aí com a gente, obrigado pela moral. Ele é sua esposa lá e no pedaço. Tem com bola do crau, meu irmão. É duro. Tem que tirar chapéu. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome. Eu tava demorando nessa talk show. Obrigado, meu amigo Grau, na área. Valeu, Gimontão, viu? Olha o João, olha o João, olha o João, olha o João, olha o João, olha o João. Ei, João! Ei, João! Minha mulher tá me traindo, na festa se divertindo, e eu não faço nada, Ei, João! Então chame a polícia, pra fazer uma perícia. E toda mulherada é. Ela só dá o o o o. Ela só dá o o o o o. Ela só dá o o o o. Problema pra mim é Vamos deixar nesse americano aqui com a gente. Obrigado pela moral de vocês, viu? A todo mundo no Búfalo mandando um virando o cabeção com a gente, garoto! Novo Búfalo do Marajó Evolução. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. Bora com o chassi, vai! Chefe é chefe, né, pai? Eu acho também. Repita comigo. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? É mão de ferro de Caxaná. Eu gosto. Acho você, atitude, atitude. Meu amigo Divan da Evolução e a primeira dama, Nilda Pepe Dagna. Bora, vai! Luizinho da equipe sem ideia! Um abraço pra você, obrigado Luizinho, valeu de montão, garoto, tá aqui com a gente no Búfalo! O Búfalo do Marajó! Bruno Davi, o meu nome da fera, meu irmão, tá doido! E comentou pra essa amiguinha, puxadinha, bom demais! Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe! E quando me vê passando a doidinha, vai logo atrás. Bora, Renato, bloca roxo, pai. Vai comendo com as amiguinhas, puxando minha mão demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? É, não é, grandinho? O menino vem logo atrás. Swing não, se amostrando. Olha a pegada do Riquelme na batera, do Migão. Meu amigo Dunga, diretoria. Meu amigo Johnny do Palio, também o Alisson da CV, Roger, Xavier, Quenginho e os Absolutos também aqui com a gente no Animal. Obrigado pelo carinho, tá todo mundo em pé. Mas elas gritam, ela gritou, quando me vê passando você. Mas elas gritam, ai fui. Bora, Brunão da Madeireira, vem, vem. E comentou com as magrinhas, que cheninha bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe. E quando me vê passando, cheninha. Titio! E de Cleber Luminizar, mamãe Vera aqui com a gente sempre, sempre! Vai, chefe é chefe, né, pai? Quando me vê passando, o Xaninho vai logo atrás. Eita, Biel! Lucas Braga! Meu amigo Marcelo Hi-Fi, tá com as lindas, obrigado Marcelão pelo carinho também, tá aqui com a gente, moleque! Cleber Show! Bora com o chassi, ó! Baiaca! E o animal vem detonando o som pra galera! Gordinho, agora é só hora de se limpar, aquela música lá que você não entrou, tá bom? Aquela música assim, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Balança aí, pá! Eita! Bora, Marcinho! Nossa, meu careca, valeu, meu irmão, tá aí na área com a gente! Homem, acho que foi um açaí, meu irmão. Xandinho tá tipo bom. Olha a menina, bobo. O nosso amigo Nenê vem na pressão total de Caxanel aqui do Lajino com a gente, em companhia do meu amigo Bruno Davi, uma Jobson DNA também tá aí na área. Ai, caralho, baixada e peso, Gorgin. A gente tá tocando o paredão, tem que ser bem diferente. E quer me dar batido, swing, é com... Xandinho tá feito bom, no paiaca, bobo, grenado. Ataca! E agora de paredão! Acho que agora vai, agora vai, agora vai! Bora, Cidri! Se alguém é o menino! Bora, minha professora! Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba ali! Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá! Vários homens, bomba, bomba, parceiro! Vários homens! Olha a prefeita da pedreira, meu irmão! Xandinho tá tipo bomba, bichinha, bomba no granado! Meu amigo Rafinha, um abraço pra você, com muito carinho também, tá aqui com a gente. Fala, Rafinha! E pra tocar no paredão, tem que ser bem diferente. O Totó vem na batera. Swing é com a gente, pra tocar no paredão, tem que ser bem diferente. Olha o Totó vem na batera! Xandinho tá tipo fuga, bichinha, muco, crê, crê, crê, crê, crê, nada! Vai! Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. vai. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom demais. Avisa pra galera que eu já comecei. Acabei de chegar depois da ceia. Tô bebo louco, mas eu tô largado. E tá de turma e vou de venda. Adega no peixe tá lotado de gelada. Eu vou ser o Marcelinho, a primeira dama aqui na área com a gente, os amigos da farra. A todo mundo pensa, obrigado pela moral, viu? Mas na festa, as pregas tirando onda. Olha a novinha, tudo louco. Meu amigo Jailson, obrigado Jailson, patrão André, do Comecei em Zé, Luminha, aqui, Bion de Parra. Eu, Marcelo Arthur da Farra. Meu amigo Renan da Farra também tá aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Valeu, Renan! A noção que ele dá valor. O Búfalo do Marajó. Renan de Parra. É, meu irmão. Daqui a pouquinho o avião desce, Massará. Quando eu te falo aqui, o Marcão me falou. Depois eu te falo. Que já criado com vó. Avisa pra galera que eu já comecei. Depois da sexta. Meu amigo Arthur, esse é meu parceiro, meu irmão, tá doido? Bora, olha, semana passada, mas eu. Apostar terça-feira. O Arthur e Barcelona são Juventus, sem conta. Namorando, hein, Zé do Val? Bora ver, bora ver. Bora, Passarão, Zé, bora, bora. Vai, Renato, tira o resto do meio de folga. Mas na festa, e o Flamengo tirando o. É o Lundaginho da noite! Bora, vai! É Davi, é Davi. Homem, Rossi Lascal. Vamos, Vera, obrigado pela moral, pelo carinho, companhia do Clube do Minizal. O meu amigo Gilô, nota 100, também tá aqui na área com a gente. Olha, meu amigo Renan Céu, obrigado mais pela moral também. O Nego Bola do Creu, tá todo mundo aí. Bora, Peleleu, pra cima, garoto! O Marajó, a evolução. Bora, curtir assim, ó. Não nos conhecemos mais. Pra quem tá apaixonado, vai, vai. Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais. Ih, meu irmão, será? O que tava dando certo agora deu errado. Não é que eu queira reviver nosso passado. E a gente? A gente falava de amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos. Olha esse tablet aí. Distantes do amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos. Como dois viramos um. E o nosso amigo Henrique Oliveira de Americano. Um abraço pra você. Obrigado, Henrique. Henrique. Desde Jailson de Castanhal. A primeira dama, Valcilene, aqui com a gente no Búfalo. Beijão pra você, minha linda. O meu amigo Lourinho, GDB, tá aí na área com a gente. Só metade chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade. Angélica Chavalier. Banda 007. Pra quem tá apaixonado, vai curtir assim no animal, ó. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado. Meu amigo Simon da Coab. Meu amigo Jimmy, GDS, tá aí na área com a gente. Um abraço pra vocês, valeu, viu? Lembra daquele rapaz. Bora, Milazinha. E você nem dava bola. Escrevia eu te amo. E a prefeita? Nas paredes da escola. Nunca pichou uma parede na escola, na pedreira. Aquele cara que te deu um guarda-chuva. Quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão. Que sempre. Meu amigo Macaco Longo do Curió, lá no Frango Americano. Não, maior qualidade em CDs ao vivo no estado do Pará. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.